Senhor. Pergunte ao Espírito Santo o que te custa. Amém? Pergunte aquilo que Ele quer de você. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Estamos na casa de Deus. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Você está sendo filmado por Ele. Ele está fazendo já um raio-x no seu coração. A porção da minha herança. E a minha esperança. Ele não é um está Deus em ti, meu Salvador. Jesus, mente, tu és a porção da minha Deus, herança. E a minha esperança está em ti, meu Salvador. Jesus, mente, tu és. Em Atos 3. E a minha esperança está em ti, meu Salvador. Jesus, tu és a porção da minha herança. E a minha esperança está em ti, meu Salvador. Jesus, tu és a porção da minha herança. Coloque-se de pé. Declare isso ao Senhor. Está em ti, meu Salvador. Jesus, tu és. Pra te fazer uma pessoa mais forte, mais pronta. E a minha esperança. Em nome de Jesus. Diz assim, Jesus, tu és a porção da minha herança. Subindo ao e a minha esperança. Está às três ti, horas da meu tarde. Salvador, estava sendo levado Jesus, para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado porção, de nascença, que ali era colocado todos os dias a pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem mãos para ele, e então Senhor, Pedro disse: olhe para nós. E o homem olhou para eles com atenção. Obrigado, esperando Pai, receber deles alguma momentos, coisa. Senhor. E disse Pedro: não mais do que uma palavra, uma semente ouro, foi plantada nos tenho, nossos corações. Te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Senhor, nós abençoamos neste lugar cada dízimo, cada oferta, pela mão direita, cada primícia. Ajudou a levantar-se imediatamente. Aquilo que os teus os filhos pés, os têm feito, Pai. Do homem, ficaram frios. Senhor, libera de repente, algo novo na vida deles ainda esta semana, Senhor. Começou a andar. E depois entrou com eles. Ensina-os a caminhar templo, pela fé, andando, a enxergar com fé, saltando e louvando a Deus. O Senhor Amém. Quer te dizer, meu irmão, que o mês ainda não acabou. E milagres já estão acontecendo. Pra que vocês gostam de ler? Provisões já estão sendo liberadas. No e muito mais do que isso, 3. Aquilo que você espera, o Senhor já liberou. Depois o Senhor tem mais para sua vida, o Senhor tem um Jesus enviar. Apresentou-se a ele para que você seja como Pedro, como João, indiscutíveis, recipientes vivos da presença dele, cheios do Espírito Santo. Aquilo que o Senhor, ele prometeu, ele já liberou, já está sendo derramado. O Espírito Santo de Deus está sobre você, meu irmão. Por isso, ser cheio e vá numa semana cheia de milagres. Vá para ser usado por Deus em todo tempo, em todo momento. Você é filho, você é filha de Deus. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Promessa, declare, mas esperem. Mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. E nós vemos aqui a palavra de Deus, ela sendo revelada aos discípulos, até mesmo depois da morte e ressurreição de Jesus. Jesus, ele morreu e ele ressuscitou dentre os mortos e ainda ficou 40 dias por terra anunciando o quê? Anunciando o reino dos céus, anunciando que haveria transformação ainda sobre a vida daqueles discípulos. E quando Jesus Cristo olhou para aqueles homens, olhou para eles e falou: ei, não saiam de Jerusalém até que vocês recebam a promessa. Não façam nada, não projetem nada, não criem nada, não queiram ir conduzir os seus ministérios, ir conduzir as suas vidas até que vocês recebam a promessa daquela que o meu Pai declarou que vocês receberiam. E de que promessa era essa que Jesus estava falando com aqueles discípulos? Não saiam do lugar, não saiam de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do Espírito Santo de Deus. Até que vocês sejam homens poderosos no Espírito Santo de Deus. Não saiam de Jerusalém até que o Espírito Santo de Deus se apodere de vocês. Sejam cheios. Sejam cheios do Espírito Santo. Da promessa que o meu Pai havia falado a vocês. Não saiam de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém. Não saiam até que ele venha. E até que você seja marcado. Até que você seja conduzido completamente por ele. E aqueles homens, você vai ler aí na sua casa? Eles permaneceram, dentre muitos, fala que 120 ficaram e foram cheios de poder e receberam o que o Pai havia prometido, que era deixar o Espírito Santo de Deus em nós e revelado através de nós, para que possamos fazer aqui na terra aquilo que Jesus Cristo fez, obras maiores ainda. Obras maiores ainda, é declarar o reino a todo tempo e a fora de tempo, sabendo que ele tem uma promessa para se cumprir em nós e através de nós. E Pedro e João, eles estavam lá no bolinho da glória. Epa, se ele está falando para eu ficar em Jerusalém, aqui mesmo é o meu lugar. Pode vir que eu quero mais. Em Atos 3 nós vemos eles manifestando o reino dos céus aqui na terra. Vamos ler de novo. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Às 3 horas da tarde, onde ninguém queria orar, onde estava dando aquele soninho depois do almoço. E os caras estavam tão possuídos pelo Espírito Santo que era a todo momento, a toda hora, você você quer mais, eu também quero mais. Ei, nós fomos aqueles no qual Jesus olhou para nós e falou: está vindo sobre vocês o poder do Altíssimo, e o Espírito Santo vai te envolver, e o Espírito Santo de Deus quer envolver a sua vida nessa noite, e o Espírito Santo quer olhar para a tua vida nessa noite e falar: ei, eu sou a promessa que um dia Jesus Cristo olhou para aqueles discípulos e falou: ele vai estar com vocês todos os dias da sua vida até a consumação, até que eu volte. Eu sou a garantia que ele vai voltar. Ei, igreja. Será que você consegue entender a preciosidade que está em nós? Não é então vem como prometeste, ele já veio. Ele prometeu lá atrás e já cumpriu. Só que o problema é que a igreja não quer ficar em Jerusalém mais. O problema é que a igreja não quer esperar. O problema é que a igreja não quer ser conduzida por ele. O problema é que a igreja quer fazer do seu jeito, como, onde, quando, na hora que ela quer. O problema é que nós não esperamos em Jerusalém. Nós saímos de Jerusalém e vamos do nosso jeitinho brasileiro, com o nosso jeitinho de ser, com a nossa teimosia, com a nossa personalidade, com a nossa arrogância. E por isso não o temos. E por isso ele não vem. Mas eu nessa noite vou ficar em Jerusalém. E vou ser revestida da glória do Espírito Santo de Deus. Eu vou esperar em Jerusalém. E os meus olhos espirituais vão se abrir. E eu vou ver o que o reino dos céus tem para derramar sobre a minha vida. Eu vou ficar em Jerusalém. E vou ver curas, sinais, prodígios e maravilhas. Eu vou permanecer em Jerusalém. E eu vou ver os cegos ver. Eu vou ver os surdos ouvirem. Eu vou ver sinais de Deus neste lugar. Na sua vida, na sua casa, na sua família, as portas vão ser liberadas. O reino de Deus é chegado neste lugar em nome de Jesus. O reino de Deus vai ser anunciado, sim, através da minha vida e através da sua vida. Se nessa noite você falar: eu vou permanecer em Jerusalém, ele vai vir sobre a minha vida, ele vai me revestir de glória e autoridade, e eu vou sair para manifestar os tesouros escondidos de Deus. O diabo está achando que você vai parar. Mas hoje você vai dar um golpe nele. E ele que vai parar de encher as tuas paciências todo dia. Português bem claro. O ladrão está sendo encontrado. E a palavra nos dá o direito que quando o ladrão é encontrado, ele tem que devolver 7 vezes mais. Pode crer, irmão, porque eu sou profeta de Deus. E a palavra de Deus na minha boca é verdade. Show. Volta aqui pro texto, né? Espírito Santo às vezes me deixa doidinha. Ele me deixa maluquinha. E para eu pregar tudo isso daqui, ó, foi uma falação o dia inteiro. Faz tempo, rodando. E mais um pouco, e mais um pouco. E às vezes ele está mudando tudo também. Porque ele é o dono da casa. Porque ele é dono desse lugar. E ele é dono de você também. E se você pensa que você vai conduzir a tua vida do jeito que você quer conduzir, você está enganado. Porque hoje ele vai te pegar de um jeito que você nem dormir, você vai dormir. Até você entrar no lugar que ele quer que você entre. Acabou. E aí, os caras estavam orando lá. Eu quero mais de Deus. Você também. Então é nós na fita. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença. Lugar que todo mundo conhecia. Sabe aquele lugar que enchia? E é de tudo, né? Os religiosos, os curiosos, os que queriam, os que não queriam. Os hipócritas que falavam da boca para fora, mas não estava nada no coração. Aqueles que entravam e dormiam. Ai, vou tirar uma soneca lá da tarde, comi. Agora vou lá no templo, lá, dar uma digestãozinha lá. O sacerdote vai falar, eu dou uma cochilada básica e volto pro trabalho. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias, a pedir esmolas ao que entravam no templo. E vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. E aí, surpresa, disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. E depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Que loucura é essa que estava acontecendo? Mas para Pedro e João não era novidade. Porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus para manifestar o reino de Deus. E ali à tarde colocou, como sempre colocava, um aleijado de nascença. Complicado, hein? Difícil, hein? Que tarefa complicada. Mas para aqueles que estavam cheios do Espírito Santo de Deus, era só manifestar o sobrenatural. Ei, me dá uma esmola aqui. Ei, você pode me ajudar? Ei, psiu, psiu. Oh! Ei, Pedro. Ei. Você lembra daquilo que Jesus Cristo falou? É agora. Chegou a nossa vez. Ei. Chegou a nossa vez de manifestar o que Jesus prometeu. Chegou a nossa vez de nós nos levantarmos como uma igreja viva. Como uma igreja viva. Como uma igreja viva. Como uma igreja que está ressurreta. Chegou a nossa vez de entendermos que nós não somos dessa terra, mas nós somos dos céus. E como cidadãos dos céus, nós vamos manifestar o que há no reino dos céus. Eu vou manifestar a umas quebradas aí, né? É o seguinte, meu filho. Sua história está mudando hoje, diz o Senhor para você. A história mais complicada está mudando hoje. Ei, a sua história está mudando hoje. A palavra está sendo anunciada. A palavra está sendo anunciada. A palavra está chegando no teu coração e está trazendo vida e ressurreição aonde havia morte. Você quer esmola? Eu não tenho o que o mundo tem para te dar. Eu não tenho prata dessa terra. Eu não tenho o ouro dessa terra. Eu não tenho uma batidinha nos teus ombros como as pessoas dessa terra faz. Eu não tenho só um jeitinho na sua vida. Eu não tenho só uma condiçãozinha para você. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu estou tão cheio daquilo que tem no céu, que eu declaro sobre a tua vida, levanta e anda. Eu não tenho o que essa terra tem para você, mas eu tenho o que os céus, aquilo que o meu Pai dos céus tem para derramar sobre a tua vida. Então, o que o meu Pai disse para você e diz a você nessa noite, levanta e anda, em nome de Jesus. O que você está esperando aí, meu irmão? O que você ainda está com o olho aqui nessa porcaria dessa terra? É, mas aquilo outro, tira os teus olhos da condição natural e fixe os teus olhos em Jesus Cristo, consumador da sua fé. Tudo isso aqui é uma porcaria. Eu estava lá em cima falando, olha aqui, isso daí casa, a traça, a ferrugem vai consumir. O que não vai acabar é a sua vida eterna com Jesus, isso não acaba. O cara estava lá, a vida inteira esmolando. Mas a palavra chegou naquele lugar. Abra sua Bíblia em Romanos 8. Ó, Espírito Santo de Deus, começa a agitar as águas paradas em cada coração aqui. Começa a romper com os ferrolhos do inimigo. Começa a romper com as cadeias, os grilhões nas mentes. Limitação na mente em crer, em saber quem é. Ô Jesus, toma a tua igreja pelo teu poder nessa noite. Revigorando as forças. Meu Deus do céu, nos faz entender quem nós somos nessa noite. Faz o teu povo entender quem eles são no teu coração e o plano que o Senhor tem para a vida deles. Não é ouro nem prata que você vai dar mais, meu irmão. É poder de Deus. É manifestação do reino de Deus. Em todo lugar que você estiver, você vai estar possuído pelo Espírito Santo de Deus. Em todo tempo no Espírito de Deus. Vão achar que você está maluco. Pode me chamar de maluco. Pode me chamar de pirado. Eu estou apaixonado. Quer que eu faça um rap agora? Sei tudo. Poxa. chamar. Um dia eu fiz um rap aí. Glória a Deus. Em todo tempo no Espírito. Você tá lá, chocaralabaxurierecalabas. E não existirão impossibilidades. E não existirão portas fechadas. E não existirão lugares no qual você não possa entrar. E não existirão coisas maiores do que o seu Deus. Como você vai manifestar isso? Sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Romanos 8. Isso é pra gente, viu? Isso é pra você, isso é pra mim. E é dessa palavra que nós vamos nos apoderar. O que está escrito aí? Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito. Que você é o quê? Que você é o quê? Que você é o quê, igreja? Filho de Deus. Se somos filhos, então você é o quê? Herdeiro. Herdeiros de Deus. Co-herdeiro com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O que Pedro e João, eles haviam entendido através do Espírito Santo de Deus, é que eles nada mais, nada menos, eram filhos de Deus. E eles podiam manifestar o reino de Deus naquele lugar. Que eles eram filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, para manifestar o quê? O reino de Deus naquele lugar. E quando ele olhou para aquele homem aleijado com muitos anos, desde a sua nascença, eles olharam e manifestaram o reino de Deus sobre aquele homem, declarando o quê sobre ele? Você é filho. E como filho você pode. Você é filho. E como filho você pode sair de esmolar na porta do templo. Chega, meu irmão, de esmolar na porta do templo. Chega de ficar esmolando, mendigando. A porção de Deus para você é muito maior. Ele te chama nessa noite para que você entre e desfrute como filho. Para que você entre no templo e desfrute. E seja herdeiro, co-herdeiro com Ele em Cristo Jesus. O que aconteceu com aquele homem? Levanta e anda, porque você é filho e você não tem que ficar mais nessa condição. Aí ele levantou, andou e foi para casa dele. Minha vida, agora como vai ser? Ah, legal, já estou andando. Segurando pela mão direita. Ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozeiros do homem ficaram firmes. Jesus Cristo está fazendo isso com a gente nessa noite. Jesus Cristo está te fazendo firme nessa noite. Os joelhos vacilantes vão se firmar. Ele pega a noiva dele pela mão e fala, levanta e anda. O diabo, por muitas vezes, roubou essa condição da igreja de filhos de Deus. Mas ele tem trazido para nós, nesses tempos, nesses dias, que nós somos filhos. E imediatamente, ele saltou e pôs-se em pé e começou a andar. E ele não foi para casa. Mas a paternidade de Deus estava sendo revelada para aquele homem. Que ele falou o quê? Agora eu posso entrar como filho. Agora eu posso fazer parte da onde eu não sabia que eu podia fazer parte. E agora eu posso glorificar aquele que vive. A palavra fala que ele entrou no templo andando, saltando e louvando a Deus. A conversão foi imediata, a transformação foi imediata, a mudança na vida daquele homem foi imediata, porque Pedro e João estavam possuídos pelo Espírito Santo de Deus, que aonde eles chegavam, havia transformação de Deus. Aquele homem não foi mais o mesmo, ele deixou de esmolar e ele entendeu que ele tinha um pai, que ele tinha um Senhor, que ele tinha aquele que mudava a história dele naquela hora. Igreja, desperta você que dorme. Deus tem um lugar para a tua vida. Deus tem uma chamada para a tua vida. Deus não quer que você esteja ali ou acolá ou perdido nesse mundão. Ele tem um lugar para você como filho. E o seu lugar é nas regiões celestiais, acima de todo principado, de toda potestade, denunciando o inferno e expandindo o reino dos céus em nome de Jesus. É chegado o reino dos céus neste lugar, na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Você nessa noite vai se levantar, vai dar um salto e vai glorificar a Deus, porque aquele que o Pai havia prometido habita em nós. O Espírito da promessa habita em nós, e com ele faremos maravilhas, e com ele faremos obras maravilhosas, para anunciar o quê? O meu nome, uma placa, um aquilo ou aquilo outro, não, para anunciar que ele é exaltado, que ele é glorificado, que venha o Cordeiro neste lugar, nesta terra, na cidade de São Paulo, que venha o Cordeiro de Deus, que ele venha entre as nuvens, cavalgando neste lugar, dissipando com todas as trevas, dissipando com todas as hostes, com todas as potestades, com todo espírito maldito, colocando você, igreja, acima, acima, acima. Você pode nessa noite ser cheio, você pode nessa noite ser cheio. Oh, mas, ei, fique em Jerusalém, porque você vai ser revestido hoje. Ei, fique em Jerusalém, porque o fogo da presença vai vir sobre a tua vida. Ei, fique em Jerusalém. Oh, esquece isso, esquece aquilo, permaneça, permaneça, permaneça, porque você vai ser revestido de poder, revestido de poder. Os teus joelhos vão se firmar, os teus tornozelos vão se firmar, e você vai saltar, e você vai pular, e você vai entrar, você vai possuir aquilo que Deus jurou a tua vida. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Oxaracalabaxurierecaralabalabás. Em nome de Jesus, vai glorificando a Deus. Vai glorificando a Deus. Porque talvez você é aquele que está esmolando ainda. Talvez você é aquele que está na porta do templo ainda. Mas Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, ele nos diz: vocês podem entrar. Vocês podem começar a saltar de alegria. Vocês podem cantar louvores espirituais, porque está acontecendo confusão no arraial do inimigo, diz o Senhor. Xocaralabalabalabalabalabás. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Nós precisamos ser poderosos em oração. Chore, calabalabalabalabalabas. Levante as suas mãos. Era calabachuri, era calabalabalabalabas. Era calabachuri, era calabalabalabas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito da promessa está neste lugar. O Espírito da promessa está neste lugar. Espírito Santo de Deus, não há limites para que o Senhor opere em nós e através de nós. Saia do seu lugar e ministre a algumas pessoas que o Espírito Santo tocar no seu coração. Manifeste o reino dos céus. Manifeste o reino dos céus. Choque ere calabalabalabalabas. Era calabalabachuri ere calabalabalabas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai tocar. E a glória de Deus vai vir. E a glória de Deus vai renovar. Seja no Espírito. Ora calabalabalabás. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito. Era calabachuri, era calabalabás. Então vem, choque, era calabalabalabás. Derrama o teu Espírito. Espírito Santo de Deus. Ora calabalabalabalabachoque ere calabalabalabalabas. Levante suas mãos. Shuri ere calabalabachiri ere calabalabas. A palavra de Deus traz cura. Ei, a palavra de Deus traz cura. Nós cremos na tua palavra, Deus. E ela é verdade. Era calabachuri, era labaiera labachuri. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, então vem, como prometeste. Nós cremos na tua palavra, na tua única palavra, Deus. O seu amor é como de um pai, de um irmão, com as garras de um leão. Era laba laba xere cara laba labas, manifesta cura. Manifesta cura. Nessa noite você que está enfermo, recebe a cura de Deus no teu físico. Não é a minha palavra, é a palavra daquele que ressuscitou dentre os mortos. Sobre este lugar nós declaramos vida. A vida de Deus. Levante suas mãos. Vamos orar em novas línguas. Nós precisamos ser homens e mulheres poderosos na oração. Aquele que ora em novas línguas, ele edifica a si mesmo. Ele é fortalecido no seu espírito. Ele é fortalecido no seu espírito. Toda resistência, todo impedimento que faz com que você não rompa no Senhor. O sangue de Jesus tem poder sobre a tua vida. Toda cegueira espiritual que cega o teu entendimento, por terra em nome de Jesus, eu te coloco em liberdade através do poder de Jesus Cristo. Seja livre, seja livre. Não é o que eu vejo, mas é o que eu creio, Senhor. Não é o que eu vejo, mas é o que eu creio. Quando o Senhor